pancada. Os canos cana, desarma as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Cadê, cadê, os caros cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos cana, desarma as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Pois paz, é o que há, é nós mesmo outra vez. Vim pra cá, chapa o gol, que é cinco, mais um seis. Família, DDP, olha os back to back. Olha os rap, os moleque, os boneco, persegue. Cadê o meu copo? Aumenta mais um grave. E os baque, os baque. Quebrum, no destaque, rola o som. Chapa o coca que só vade os loucos. Haha, chapa o coco, louco. Mais um pouco, fogo no toco. Desarme a bomba. Ei, bicho solto, não corte a lombra. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Tô em paz, espero, muito mais eu quero. Dá cá o dinheiro que o mundo comprou. Antigo, como a cruz, cujo carrego no cordão o nome de Jesus. Aí eu tô no meio daquele jeito, estilo suspeito, sutil efeito. Mulher tem pra nós, bebida tem pra nós, o rap tem pra nós, pois o mundo é pra nós. Sem dor, sem dó, sem guerra, sem pó. Veja só, esqueça seus B.O. do som. Que é bom, que é bom, que é bom. Bota fogo no toco pra acabar com o frio. Quer zumbar? Vem zumbar. Quer cantar? Vem cantar. Quer dançar? Vem dançar. Quer chapar? Vem chapar. Quer brincar? Vai brincar. Vem pra lá, sai pra lá. Hoje a cidade é nosso irmão e paz é o que há. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar. Cadê, cadê, os caros, cara. As donas, dona, lá da quebrada. Os canos, cana, desarme as armas. Traz mais cerveja, os comédia vazar.